e não será jamais achada. Em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas e de músicos e de flauteiros e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mol em ti se não ouvirá mais. A luz de candeia não mais luzirá em ti, e a voz de esposa e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram grandes na terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra.